uma vadia da mais nojenta. Não aguento te ver ficar de quatro e me oferecer o teu projeto de buceta. Mulher, é tudo a mesma coisa, vai te tratar bem até virar tua esposa. Depois vai cair tudo e virar aquela coisa. Tá na hora de trocar de vadia, vocês são todas lindas. Quando tão com a boca cheia de porra, como é que tu fez isso? Cuspi xarope de groselha em cima do meu pinto. Eu não aguento mais todo esse feminismo. Tá mais que provado que mulher gosta de pinto. Status, fama, tão na tua cama. Vou te falar te amo e roubar a tua grana. Namoro um traveco que atende por Shirley, que é um show na cama, mas se chama Vanderlei. Eu passo a noite inteira